Porque me olha com tantos espanto, com seu terno branco, calculando os tantos que tu promoveu. Negociando as armas, financiando a guerra, replantando o ódio e quase tudo que você me deu. Vem, desce comigo a ladeira, atravessando a trincheira, entre o crime e a biqueira, tola de lama frieira. Venha ver um que empurrou pros meus. Comunidade lotada, hoje tem sol, não tem água, tem pancadão na calçada, a multidão revoltada, e mais um crime que aconteceu. É social, política, é racional, racial. O Estado investe em consumo, corpo embrulhado, jornal. Hoje tem Bolsa Família, não aprofundou solução. É rapidinho, rapidão, moleque investe no crime, terra que cobre o caixão. O capital tá sorrindo, ouro na mão do barão. Seu importado do ano sustenta ostentação. Consumir. Hoje é centro do universo. Retroceder, retrocesso. Aniquilar a população. É social, política, é racial, racional. O Estado investe em consumo, corpo embrulhado em jornal. Consumir. Hoje é centro do universo. Retroceder, retrocesso. Aniquilar os meninos bons. É social, política, é racial, racional. O Estado investe no crime, corpo embrulhado em jornal. Consumir. Hoje é centro do universo. Retroceder, retrocesso. Aniquilar a população. É social, política, é racial, racional. O Estado investe, consumo, corpo embrulhado em jornal. Consumir.